trazendo informações e notícias que conectavam toda a nossa região. Foram 7 anos de dedicação, de microfone ligado, de histórias contadas com muito carinho. E hoje, volto a falar com você para celebrar uma data muito especial. Os 46 anos da nossa difusora, a Difusora de Picos. Você lembra da minha voz? Pois é, meu nome é Evanilson Silva. Que honra fazer parte dessa história. Que honra participar dessa escola de rádio. Difusora! Tá aí, Evanilson Silva, né? Vamos ouvir mais... Agora é uma colega. Momento especial. Difusora, 46 anos no ar. Difusora. Alô, ouvintes da Difusora. Quanta saudade dos bons tempos de microfone e do calor da audiência fiel. Fazer parte da história dessa emissora foi e sempre será um privilégio. E agora, celebrar os 46 anos da Difusora me enche de orgulho. Quem lembra da minha voz e o programa Gente Que Brilha? Aqui quem fala é Ercília Luz. Vida longa à nossa rádio querida, que nunca deixou de ser a voz do povo de Picos e região. Difusora! Show da tarde, Difusora. Muito bem, vamos seguindo. Logo mais tem mais vozes aí para você ir reconhecendo, né? Ah, vamos aqui. Alô, boa tarde. Oi, olá, boa tarde, meu amigo J. Batista Santinho aqui de Barra Veramento. J, eu quero ouvir a sua música, Toalha de Banho. E às 4 horas eu quero ouvir o forrozinho de Rafael Safoneiro, Sabiá. É, que não tem, né, Jota, aí do Safoneiro Valdinar? Tem não. Se tiver, você pode trocar aí, tá bom? Só pra me ouvir, dedicar pra minha esposa, pra você, pro João Rodrigo, Jean Carvalho, Suzy Souza, Ana Lúcia, pai Evaldo Rocha, Antônio Salles e Salvador, pra minha amiga Maria, no Faquetá, pra Rompar, no Muquém, pra Maria Neuza, Janaíra, Belo Norte, pra Lourdes, no Pavel, pra Maísa, Vaiana, Rosana, Monta aqui na Barra, pra Neuzinha, Keliana, Netinha, Sofia, Isabela, Rafael lá em Campestre, pra Vera, no Saco da Serra, Jair Góes, pra Maria, Terezinha, lá nos Barreiros de Menhando e pra todos que estão ouvindo. Tchau, fica com Deus e parabéns, viu? Hoje a rádio é teu aniversário, mas quem tá parabéns é você, pra vocês aí que são um ótimo locutor. Tchau, tchau, boa tarde, fica com Deus, tudo de bom, tá bom, meu amigo? Muito obrigado, Santa de Barra Vera Mendes do Piauí, tudo de bom pra você, tá certo? Agora 2h34. J. Batista e Léo Magalhães, aqui na programação. Alô, Zé Fernandes, lá em Saco dos Martins, boa tarde. Escondida.

AM, a primeira da região. Xiii, seu carro tá assim. Você não abasteceu no posto Dois Amores. No posto Dois Amores você encontra preço justo, um atendimento diferenciado que só a gente tem, produtos de qualidade, com a tradição de 13 anos de mercado, levando até você a melhor experiência. Aqui os nossos combustíveis seguem as normas da ANP e todos os requisitos do Inmetro com excelência, buscando sempre proporcionar ao seu veículo a melhor autonomia. Conheça o nosso programa Dois Amores Fidelidade, onde você abastece, pontua e troca seus pontos por prêmios. Estamos esperando por você. Endereço: Estrada de Santos, próximo ao primeiro balão de picos. Posto Dois Amores, abastecendo a sua vida. Acesse postodoisamores.com.br. O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica São Francisco. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica São Francisco. Lentes, óculos e armações, você já conhece, pode confiar. Melhores preços e condições, Ótica São Francisco, sua visão em primeiro lugar. Em Picos, na Rua Coronel Luiz Santos, 785, Ótica São Francisco. Show da Tarde, Difusora. É isso aí, agora 2h43, né? Vamos seguindo aqui, ouvindo alguns colegas que passaram aqui pela rádio, locutores, comunicadores, né? Vamos ouvir mais dois comunicadores aqui, vamos lá. Identifique aí quem são eles. Momento especial, Difusora, 46 anos no ar. Olá, ouvintes da nossa Difusora. Esta voz durante anos esteve com você, levando notícias e informações com seriedade e compromisso. O rádio sempre foi uma extensão da nossa casa e você, ouvinte, uma parte dessa família. Hoje celebramos os 46 anos da Rádio Difusora e é emocionante ter feito parte dessa história. Você se lembra da minha voz? Com certeza que sim, pois estivemos juntos por muitos anos, de segunda a sábado, pela manhã e à tarde. Aqui quem fala é o conhecidíssimo animador feliz das tardes alegres, José Alpídio. Um grande abraço e vida longa à Difusora de Picos. Momento especial, Difusora, 46 anos no ar. Olá, minha gente querida da Difusora. Quem se lembra daquele quadro emocionante onde as cartas ganhavam voz, histórias ganhavam alma e às vezes lágrimas escapavam? Minha história de amor. Quantas cartas lidas com o coração. Quantos momentos inesquecíveis. Hoje volto com a emoção para parabenizar a nossa difusora pelos seus 46 anos de história. Sim, era eu mesmo, Moisés Pereira, dando vida a sentimentos no microfone. Viva a rádio que fala com o coração do povo. Tá aí, José Alpídio e Moisés Pereira, né? Fizeram parte aqui da programação da Difusora. Vamos seguindo. Alô, boa tarde. Jota Batista, boa tarde. É o Raimundo aqui de Santa Cruz. Oi, Raimundo. Jota Batista, gostaria de ouvir uma música aí com o Vando. O título da música é Moça. Essa música dá muita lembrança quando a rádio Difusora de Picos estava em período experimental. Lembro demais dessa música, viu? Passe aí só para nós ouvir e curtir aqui na oficina de lanternagem e pintura. Bom programa, amigo. Obrigado, Raimundo. Boa tarde para você. Vai sair a música daqui a pouquinho, tá bom? Mais uma participação aqui. Alô, boa tarde. Oi, Jota Batista, aqui é Maria do Socorro Santos, da Meleira dos Galdinhos. Quero parabenizar a Rádio Difusora pelos 46 anos. E desejar parabéns para todos vocês que fazem a Difusora. E desejo que essa rádio, eu escuto ela desde pequena. E também peço que passe a música sua, O Lua, e uma de Fernando Mendes, Pôr do Sol, para dedicar para todas as amigas, que eu adoro, para você, todos da rádio. Se tiver algum sorteio aí, coloque meu nome no sorteio. Aí, sorteio de uma camiseta ou qualquer coisa aí. Obrigado, tudo de bom. Tchau. Obrigado a nossa ouvinte, Maria do Socorro Santos, né? Boa tarde, J. Batista. Estou na escuta do programa. Alvemira da Várzea Grande do Piauí. Muito obrigado, Alvemira. Boa tarde para você. Tudo de bom. Tá certo? Um grande abraço. Vamos ouvir música, então? Vamos ouvir Fernando Mendes, J. Batista e Vando. Faltando 13 para as 3 da tarde. Boa tarde. Difusora. Sozinho, sem alegria, estou. Até quando vai ser assim? Oh, lua, aguardo uma resposta sua. Diga que ela me ama, meu nome ainda chama. Oh, lua, aqueça ela, por favor. Declare todo o meu amor e pede pra ela voltar. Diga que eu a amo de verdade. Estou morrendo de saudade, sem ela não sei ficar. Estou morrendo de saudade, louco pra te amar. Até quando vai ser assim? Oh, lua, aguardo uma resposta sua. Diga que ela me ama, meu nome ainda chama. Oh, lua, aqueça ela, por favor. Declare todo o meu amor e pede pra ela voltar. Saudade, sem ela não sei ficar. Estou morrendo de saudade, louco pra te amar. Estou morrendo de saudade, sem ela não sei ficar. Estou morrendo de saudade, louco pra te amar. Passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento tudo em minhas mãos. Abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Thank you. passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento todo em minhas mãos. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor, de amor me perdoa. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu. Difusora AM, a primeira da região. Difusora, 46 anos. Uma escola de rádio que revela vozes, forma talentos e conecta gerações. Um legado no ar. Obrigado por fazer parte dessa sintonia. Difusora! O sol vê se não esquece e me ilumina. Dia Sol! Dia Sol! Aproveite descontos imperdíveis e condições especiais para você instalar o seu sistema de energia solar na sua casa, empresa ou chácara. Estamos funcionando ao lado do antigo endereço, na rua Oswaldo Cruz, número 213, Centro. Pra onde tem a Sol? Venha nos visitar e conhecer nossas promoções. Dia Sol! Para fazer suas compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado São Lucas, onde você encontra tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas, frutas, verduras, carnes e muito mais. Supermercado São Lucas, menor preço e melhor atendimento. Entregamos em domicílio e delivery pelo WhatsApp 89 98803 3237, ou ligue 34 22 38 45. Supermercado São Lucas, a qualidade e economia que você merece. Funciona de segunda a sábado, das 7 às 20 horas, na rua Coronel Francisco Santos, 319, Centro, Picos. Laboratório Pronto Análises e Doutora Carla Vitorino, Neurologia Clínica. Show da tarde. Um show de energia em seu rádio. Apresentação: Jota Batista. Rádio Difusora, a emissora do povo. Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso programa Show da Tarde, especial de 46 anos da Rádio Difusora, né? Esse programa entrou no ar, o Show da Tarde, em 2016, já com 9 anos, né? Passa muito rápido o tempo, rápido. Vamos ouvir mais 3 comunicadores que passaram aqui pela Difusora. Vamos lá, 3 horas em ponto. Momento especial, Difusora, 46 anos no ar. Difusora. Olá, será que você vai conseguir reconhecer a minha voz? Eu fiz parte da primeira equipe da Rádio Difusora de Picos, a equipe que iniciou a rádio, que inaugurou a rádio. E foi um prazer muito grande para mim e para os meus colegas que na época fomos convidados. Na Difusora eu criei o programa chamado Show Pop todos os domingos, que balançava a cidade, a gente recebia milhares de cartas de toda a região. E depois eu fui diretor e instalador da Rádio Grande Picos FM, hoje Rádio Grande FM, né? Que também faz parte do sistema de comunicação de Picos. Então estou muito feliz em participar desse evento de 46 anos da Rádio Difusora. E se você ainda não sabe quem eu sou, vai saber agora. Voa, voa, voa, homem pássaro pelo infinito, em busca do seu ideal. Sim, aqui é o Odorico Carvalho e eu estou muito feliz em participar desse evento, onde eu vou rever grandes amigos que a gente fez durante tantos anos trabalhando no sistema. E com certeza vai ser um lindo evento na próxima terça-feira, dia 29 de julho. Momento abraço, especial. Cara. Difusora, 46 anos no ar. Difusora. Alô, ouvintes da querida Rádio Difusora de Picos. Quanta saudade do carinho desta audiência fiel que sempre nos acompanhou. Fazer parte da história dessa emissora foi e será sempre um privilégio inesquecível. Celebrar os 46 anos da Rádio Difusora de Picos me enche de orgulho e emoção. Lembra da minha voz? Do programa A Tarde é Nossa? Aqui quem fala é Sebastião Souza. Parabéns à nossa emissora querida. Difusora! Uma escola de rádio. Momento especial. Difusora, 46 anos no ar. Difusora. Olá, ouvinte da Difusora. Durante muito tempo fiz parte da programação desta emissora, o programa Tocando Tudo Dentro da Noite. Foram horas embalando corações, dividindo com emoções no silêncio da noite. Lembra da minha voz? Aquela companhia no fim do dia? No Tocando Tudo Dentro da Noite. Ai, que saudade, que lembranças. Pois é, sou Severo Santos. É uma alegria imensa fazer parte das comemorações dos 46 anos da Difusora de Picos. Música apaixonada. Forte abraço, obrigado por me deixar entrar na sua casa por mais tempo. Severo Santos, toca uma das antigas, toca. Dá saudade, se lembra? Difusora! Jota Batista, show da tarde. Tá aí, foram as participações de alguns colegas que passaram aqui pela programação da Difusora, né? Para você recordar a voz de cada um. Alvemira de Vazegrande pediu Jerry Adriane, és meu amor. Muito obrigado, tá bom, Alvemira? Boa tarde para você, tudo de bom. Rapidinho aqui mais uma participação. Boa tarde. Boa tarde, Jota Batista. Aqui é Maria da Conceição Leal, de Santana do Piauí. Ei, Jota Batista, eu quero desejar meus parabéns à Difusora, que está completando hoje 46 anos. E para vocês, que é um ótimo locutor. Sim, aí de manhã eu passei o áudio, aí Souza disse que Maria da Conceição Leal Santana do Piauí ganhou a camiseta da Difusora. Aí eu quero saber se eu ganhei, porque amanhã eu mando pegar. Vou ter uma ótima semana, um ótimo final de semana. Maria da Conceição Leal, né? Eu não sei te informar. Mandei recado aqui para a colega Suzy. Você vai... Mas se você disse que ganhou, se ela falou que ganhou, porque você ganhou, né? Você não ouviu ela dizer que você ganhou? Se ouviu, então você ganhou. Mas o certo é que amanhã você pode passar o áudio e perguntar para o João Rodrigues ou para a Suzy Souza. Eu não tenho essa informação, infelizmente não tenho essa informação para te dar, tá bom? Mas muito obrigado pela compreensão e pela audiência. Ela pediu a música do José Augusto, Verdade Sempre Aparece. 3 e 5. Alô, Neto da Verdura, boa tarde, na Rua São Vicente. Ainda boa tarde aqui, o Zé Rumão do Geminiano. Muito obrigado, Zé Rumão. Eu estou realmente muito gripado, está uma coisa terrível e não aguento falar muito. A voz está cansada, a garganta inflamada, está terrível.

sempre mentindo e jurando um amor que não tem. Mas um dia a verdade escondida aparece. O que menos se espera acontece. Você pode ficar sem ninguém. Mais um dia a verdade. Rádio Difusora. Difusora. Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Todos os dias, pessoas em nossa cidade precisam de sangue para sobreviver. E você pode ser a diferença. Doar é simples, rápido e transforma o mundo de alguém. Doe sangue, salve vidas. Procure o Hemop de Picos, faça sua doação e ajude a salvar vidas. Uma campanha da Rádio Difusora, 46 anos, uma escola de rádio, um legado no ar. E Hemop, em parceria pela vida. Xiii, seu carro tá assim. Você não abasteceu no posto Dois Amores. No posto Dois Amores você encontra preço justo, um atendimento diferenciado que só a gente tem, produtos de qualidade, com a tradição de 13 anos de mercado, levando até você a melhor experiência. Aqui os nossos combustíveis seguem as normas da ANP e todos os requisitos do Inmetro com excelência, buscando sempre proporcionar ao seu veículo a melhor autonomia. Conheça o nosso programa Dois Amores Fidelidade, onde você abastece, pontua e troca seus pontos por prêmios. Estamos esperando por você. Endereço: Estrada de Santos, próximo ao primeiro balão de Picos. Posto Dois Amores, abastecendo a sua vida. Acesse postodoisamores.com.br. Vem aí, a Feijoca SC 2025. É domingo, dia 3 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, no Clube dos Professores. Além daquela deliciosa feijoada, você vai conferir várias atrações musicais. Adquira seu ticket feijoada no valor de R$15 no supermercado Mix Baratão, bairro Ipueiras, na farmácia Iná, Mercadinho do Laírton, no bairro São José, Mercadinho Santana, na Lagoa com na Rádio Cultura FM e com os casais paroquianos de São José Operário. Feijoca SC 2025 é domingo, dia 3 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, no Clube dos Professores. Uma realização, casais paroquianos da Paróquia São José Operário, em Picos. Participe! Show da Tarde, Difusora. Muito bem, programa Show da Tarde aqui pela Difusora, agora 3h14. Vamos aqui, alô, boa tarde. Oi, Jota Batista, boa tarde. Aqui está a Maria da Conceição Silva, né? Então, Jota, eu estava ouvindo o pronunciamento pela manhã, até quando acabou, né? Então, enviei uma mensagem para a rádio. Estou dando os parabéns para a rádio, para você. É um grande cantor. Muito obrigado. E para Odori Carvalho e João Rodrigues. E finalmente para todos vocês que são pessoas muito legais. Faz um programa muito lindo, muito especial, né? E eu ganhei também um presente da camiseta. Amanhã, talvez eu estarei aí, às 8h30, né? Se tudo der certo. Recebi o meu presente e dar meus parabéns para vocês, né? Então, foi muito lindo. O pronunciamento de vocês foi muito bonito. Gostei demais. E todos. Pessoas que compartilham esta rádio aí. É muito bonito, né? Desculpa aí de que eu, porque eu não planejei antes para enviar mensagem, né? Mas foi legal, né? Pois Quero uma música de parabéns para vocês todos, beleza? Então, tchau, tchau e fique com Deus. Beleza, Maria da Conceição, muito obrigado, tudo de bom para você. 3h16, Teixeirinha canta parabéns. Chitãozinho e Chororó, Fio de Cabelo e Golden Boys pensando nela. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns nesta data querida. Francisca Maria e Edmilson Gonçalves do Morro do Simão, mandando os parabéns também para a Difusora e toda a equipe. Obrigado, Francisca Maria. Obrigado, Edmilson Gonçalves. Nesta data de hoje, salve, salve o seu aniversário. Vai deixar saudade. Voltaremos pro ano outra vez. Desejar-te mais felicidade. Parabéns nesta data. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns nesta data querida. Mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns. Os anjinhos do céu nesta hora descerão cá na terra porque parabéns a você. Parabéns nesta data querida. Mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns. J. Batista. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que um quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Entre nós, do amor vivido, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor.

Oferecimento Cabelos Bonitos, sua loja de cosméticos em Picos. Espaço Pet, tudo para seu melhor amigo. Polimax, o fortificante do trabalhador, pois contém vitaminas e minerais fundamentais para a sua saúde e não contém açúcar. Pomada Negra, acaba com as dores do dia a dia. Chá Acabe, combate azia, má digestão e gordura no fígado. Óticas Rivelini, presente nos estados do Piauí, Pernambuco, Ceará e Maranhão. Leal Veículos, a sua melhor opção para comprar o seu carro novo ou seminovo. Temos a melhor avaliação do seu seminovo e condições especiais. Com Leal Veículos, você faz negócio. Leal Veículos, compra, venda e financiamento em até 60 meses. Avenida Deputado Sá Urtiga, 1300, Bairro Bomba. Fone 89-3421-0394. 99-38-7777. Visite também a Leal Caminhões. Para fazer suas compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado São Lucas, onde você encontra tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas, frutas, verduras, carnes e muito mais. Supermercado São Lucas, menor preço e melhor atendimento. Entregamos em domicílio e delivery pelo WhatsApp 89-988-03-3237 ou ligue 34-22-3845. Supermercado São Lucas, a qualidade e economia que você merece. Funciona de segunda a sábado, das 7 às 20 horas, na rua Coronel Francisco Santos, 319, Centro Picos. Desde 1983, zelando pela sua saúde, a Droga Moura oferece medicamentos éticos, similares, genéricos e fitoterápicos. Droga Moura, na Avenida Getúlio Vargas, 484, no centro de Picos. Droga Moura tem bom preço e ótimo atendimento. Telefone 89-999-825808. Agradecemos a preferência. J. Batista. Show da tarde. De boa, a emissora do povo. Muito bem, vamos seguindo aqui com o Show da Tarde, aos trancos e barrancos. Como já falei, estou muito gripado, garganta inflamada, acho que febre. O negócio tá difícil aqui, mas vamos em frente aqui, né? Nasceu pobre e é para sofrer. Ai, ai, mas tá difícil aqui, mas vamos lá. Tenho que ir até o fim, né? Vou até o fim. É, vamos ouvir o depoimento aqui do Moura Nicolau. Moura é meu amigo, hoje ele trabalha atualmente na Rádio Tropical de Sussuapara, né? Tropical FM. E ele foi parceiro aqui por muito tempo, né? Muito tempo ele trabalhou aqui na Difusora e Grande FM. Vamos ouvir Moura Nicolau. Alô, Moura! Boa tarde! Olá, minha gente. Aqui é o Moura Nicolau. Quero parabenizar a Rádio Difusora de Picos pelos seus 46 anos. Lembro como hoje, quando a Rádio Difusora entrou no ar, muitos locutores, programação que continua sendo boa. Eu já fiz parte dessa emissora nos anos 2000 e pouco, 2002, como operador de áudio da Rádio Difusora e Grande Picos FM. Um abraço e parabéns à Rádio Difusora pelos seus 46 anos. Tá aí, falou o vozeirão do Moura Nicolau, né? Tem um bregão lá na Rádio Tropical que é um sucesso extraordinário, né? Todo domingo. E eu, quando posso, escuto. Ele é quem não sabe que eu escuto, mas eu escuto, Moura Nicolau. Valeu, Moura. Um grande abraço, amigo. Tudo de bom pra você. Alô, boa tarde. Boa tarde, Jota Batista. Eu sou a Raimunda de Pedras. Eu tô parabenizando a Difusora. Parabéns, Difusora. E pra você também, Jota Batista. Parabéns. Obrigado. E quero que você toque a música aí das suas, a da Alviana. E a outra de Roberto Carlos, Nossa Senhora. somente para curtir. E vai para você. Vai para todos da Raida. Uma boa tarde. Tudo de bom para você. Estou aqui na audiência da Difusora. Fique com Deus. Obrigado, Raimunda. Boa tarde para você. Ainda boa tarde aqui o Nilson da Serra de Dentro, Neto da Verdura na Rua São Vicente, Zé Romão do Geminiano, Evaldo Rocha do Sítio Salvador. É, enfim, a você onde quer que esteja, Elvira do Buriti Grande, muito obrigado pela audiência. J. Batista, Roberto Carlos e Trio Parada Dura. Agora 3h32. Apaixonado, desesperado com a sua despedida. Mas se tu fores, me faça um favor. Que homem sério não aceita traição. Não voltes mais pensando em me amar. Não vou te buscar, fingida sem coração. Não voltes mais pensando em me amar. Não vou te buscar, fingida sem coração. Adalviana, não vais embora, porque te amo, te adoro e tenho paixão. Adalviana, não faça isso, eu não resisto ficar nessa solidão. Adalviana, não vais embora, porque te amo, te adoro e tenho paixão. Adalviana, não faça isso, eu não resisto ficar nessa solidão. E essa música é para os apaixonados. Jota Batista e Filhos ao Vivo. Segura Gabriel dos teclados. Adalviana, sei que tu queres ir embora. Não quero saber a hora da tua partida. Meus olhos choram, eu estou apaixonado, desesperado com a tua despedida. Mas se tu fores, me faça um favor. Que homem sério não aceita traição. Não voltes mais pensando em me amar. Não vou te buscar, fingida sem coração. Não voltes mais pensando em me amar. Não vou te buscar, fingida sem coração. Adalviana, não vais embora, porque te amo, te adoro e tenho paixão. Adalviana, não faça isso, eu não resisto ficar nessa solidão. Adalviana, não vais embora, porque te amo, te adoro e tenho paixão. Adalviana, não faça isso, eu não resisto ficar nessa solidão. De amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar.